meus olhos, vejo em meu redor que este nosso mundo pode ser melhor. Como uma criança que traça o destino, tenho confiança de um novo caminho. O mundo está louco e não quer parar para pensar um pouco e recomeçar. Nasce um novo dia, um dia que diz que este nosso mundo pode ser feliz. Esquecer o passado, um mundo diferente e renovado. Sem tempo a perder.